O verde Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade, os raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, eu teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ô pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, espelhas forte pavê do coloso, em teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil estou Brasil, o pátria amada, dos filhos desde Solis, mãe gentil, pátria amada, Brasil.